diretamente da Zona Oeste de São Paulo. Butantã, Rio Pequeno, DWM na luta. Aí, cada um é uma escolha, parceiro. Mandamos a rima com ideias conscientes, batida pesada, entrando na sua mente. A família tá chegando, fazendo o arregaço. Faça sua escolha, senão já era, um abraço. Sou Preto Dino, guerreiro da favela, humano de atitude que nunca se entrega. Conscientização e informação pros irmãos de WN, na luta, trazendo a solução. Meu vulgo é WN, estou de miliano. O rapper formação, e disso eu não me engano. Eu tô representando a periferia do lado dos meus manos, que é de correria. RP, quebrada mostrando a sua cara. Esse é só o começo da nossa caminhada. E Eric 12 valeu pela humildade. Deu de 9-4, hoje virou realidade. É com o maior prazer que vou rimando no som dos manos. DWN tem o pano, evolução ano após ano. Preto Dino WN, e aí now? Aqui Eric 12, tudo sob controle no rap nacional. Paga um pau quando produz o grupo que é consciente, verdadeiro. Aí na mão humildade, gente da gente, sente o peso. O barato é mil graus, cê tá ligado. Rap nacional mais uma vez fazendo estrago.